os comunicadores reclamavam. Então, nós procuramos um nome pequeno e que fácil de gravar para marcar essa nova fase na carreira desses dois maravilhosos artistas, a Eliane de Paula e o Alcimar Moreno. Essa música aqui é do Arco da Véia, né? Jair Rodrigues e Inesita Barroso, Velho Pilão. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Socar milho e café. E era nesse tempo de alegria, serviçal que noite e dia trabalhava sem cessar com fé. E agora neste instante estou lembrando, o progresso foi chegando e o pilão foi esquecido. Coitado, ninguém mais se lembra dele, e dá pena ver que ele, como um trapo, chega ao fim. Velho pilão sou eu, destino igual ao meu, tão enjeitado, abandonado, sem ninguém. Velho pilão eu sou, tão solitário sou. Pra socar milho e café. E era nestes tempos de alegria, serviçal que noite e dia trabalhava sem cessar com fé. E agora nesse instante estou lembrando, o progresso foi chegando e o pilão foi esquecido. Ninguém mais se lembra dele, e dá pena ver que ele, como um trapo, chega ao fim. Velho pilão sou eu, destino igual ao meu, tão enjeitado, abandonado, sem ninguém. Velho pilão eu sou, tão solitário estou. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Jair Rodrigues e Inesita Barroso, Velho Pilão. No próximo bloco, eu vou conversar com a cantora e compositora Luna Marcolini. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje, ela esteve aqui o ano passado, fazendo o lançamento do seu primeiro CD e agora volta com um novo CD. Ela que misturou o forró com o sertanejo, né, e deu um som dançante, mas tem também um lado romântico, né? É com muito carinho que eu estou recebendo a cantora e compositora Luna Marcolini. Tudo bem, Luna? Tudo bem, Cleiton. Feliz demais de estar aqui com você mais uma vez, né? Lançando o meu segundo CD. Tá muito bacana e tô muito feliz de estar aqui, de estar mais uma vez fazendo a divulgação desse trabalho aqui no seu programa, que é um programa muito ouvida aí por todas as rádios de todo o Brasil. Muito bom, feliz demais. Inclusive lá na sua terra, lá no Piauí, tem muitas emissoras de rádio que transmitem o nosso programa lá e seus conterrâneos vão poder ouvir, né, o trabalho que você... Você começou a fazer música lá no Piauí ainda ou foi quando você veio para Brasília? Não, tem 7 anos que eu estou em Brasília e foi depois que eu cheguei aqui em Brasília que... Da necessidade surgiu a oportunidade de compor. E bom, daí... mas lá no Piauí você foi criado ouvindo mais foi forró, não foi? Dia e noite, noite e dia, tempo todo. E como é que você foi pego pela canção sertaneja? Como é que o sertanejo entrou na sua vida pra você fazer essa mistura? Tem hora que você canta forró, canta sertanejo, mistura os dois e tal. Como é que foi isso? Lá eu já cantava, porque muito pouco, mas cantava. Porque eu cantava numa banda que a gente fazia muito formatura, casamento. Aí tem que cantar tudo, né? Tinha que cantar tudo. E daí, quando eu vim pra Brasília, o meu empresário, né, ele, a raiz é goiano, e daí veio mais dele a influência de gravar sertanejo. Mas, na verdade, é o mais sertanejo dançante, é o universitário dançante, sei lá, o mais... Você sabe que essa semana, aqui em Brasília, tem um órgão do governo chamado Codeplan, que é a Companhia de Planejamento do Governo do Distrito Federal. Eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão, porque Brasília é tida como a capital do rock, né? Saiu daqui Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Cássia Eller, né? Tantos e tantos Raimundos, muitas bandas de rock, Capital Inicial... Né, mas a pesquisa deu na cabeça sertanejo. Em segundo lugar, olha só que coisa incrível, em segundo lugar a música gospel e em terceiro a música popular brasileira. Então veja você. Nossa. Que Brasília hoje é a capital da música sertaneja, né? Que, aliás, a música sertaneja esparramou pelo Brasil inteiro, né? Agora, do ano passado para cá, muita coisa aconteceu na sua vida, né, Luna? Mudou bastante, né? Mudou. O ritmo desse novo CD tá diferente, porque o primeiro foi mais CD mais romântico, esse tá mais dançante, tá mais... Você tava apaixonada, agora tá querendo mais festa. Pois é, passou a paixonite aguda acabou. Agora é a festa. Pois é. Chegou a hora da festa, né? Pois é, então esse CD tá mais dançante, muita música dançante, é claro que tem algumas românticas, mas tá mais puxado... Tem bailão, tem... Então vamos começar aqui com um bailão. Ô, comadre, ó, dá uma limpada aí na sua sala, chama seu marido, tira ele do sofá com esse barrigão aí, chama ele pra dançar, porque a Luna vai... A música é dela e do Helder Santana, é a quarta faixa do CD novo de Luna Marcolini, Dançar Bailão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé, que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai a pé de madrugada. O sanfoneiro já chegou, a moçada se animou, vou cair nessa folia. Do jeito que a coisa vai, eu arrumo um companheiro e daqui não saio mais. A mulherada arrumada, machaiada, assanhada, estão querendo se agarrar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. Alô galera, vem pra cá, pra nossa festa de peão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé, que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai até de madrugada. O sanfoneiro já chegou, a moçada se animou, vou cair nessa folia. Do jeito que a coisa vai, eu arrumo um companheiro e daqui não saio mais. A mulherada arrumada, machaiada, assanhada, estão querendo se agarrar. E nessa gostosa muvuca a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. E nessa gostosa muvuca a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. Alô galera, vem pra cá, pra nossa festa de peão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé, que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai até de madrugada. Eu mostrei aí a primeira música desse novo CD da Luna Margulino. Ô, comadre, foi bom, não foi? Deixa o marido descansar o Diguinho, que ele tá velho, cansado, de... barrigudo. Porque marido é o seguinte, marido só fica em casa no sábado, é o dia da mulher arrumar a casa, né? Aí é um tormento, ele fica lá só atrapalhando. Barrigão no sofá, televisão e... É verdade. Nossa. Bom, isso aqui, isso aqui, o seu espírito agora tá mais assim pra botar o povo pra dançar, porque... O momento atual tá pedindo isso, né, Luna? Pois é, o momento atual só tá dando mais essa música de dança para dançar, músicas mais animadas. Então, é assim, esse CD tá mais voltado para isso devido às minhas raízes. Então, a gente fez uma misturada, que o meu empresário é goiano, e daí a gente tentou fazer uma misturada com esse ritmo aí mais animado que tá o universitário. E saiu as músicas que estão aí nesse CD. Tá um CD bem bacana, tá sendo bem divulgado em todas as rádios do Brasil. No Nordeste, a gente tá fazendo uma divulgação bem bacana lá no Nordeste também. Graças a Deus, muitos shows, agenda lotada e nós sem tempo para muita coisa, mas tá indo. Agora, mas você ainda tem tempo para fazer um programa de rádio ainda aqui em Brasília também, pois, né? Pois é, Cleiton. Eu faço um programa na Rádio Promove FM de 6 às 8 da noite. É na Ceilândia, que é a maior cidade do Distrito Federal, né? É uma cidade nordestina, tem muito nordestino por lá. Muito nordestino. Inclusive, tá acontecendo agora, nesse mês de agosto, né? O maior São João do Cerrado. Né, que pois é a Edilane Oliveira que faz, uma paraibana arretada que faz essa festa maravilhosa, né, aqui na Ceilândia, que é a maior festa, é uma festa junina feita em agosto. Pois é, e tenho vários amigos que estão fazendo parte aí dessa festa, né? Vários amigos dançarinos e com a Edilane lá. E a festa São João do Cerrado, muito, muito, muito conhecida aqui na nossa região, né? É verdade. Bom, nós mostramos aí o lado dançante do CD. Agora vamos mostrar um lado apaixonado, porque ninguém é de ferro, né? Chega aquela hora que precisa, assim, de um chamegozinho, né? De um carinhozinho. E o chamego é bom. É bom demais. E a música dela também, do Helder Santana, Amar a Luz do Luar. Seu olhar e vontade de te encontrar. Essa distância machuca no peito. Onde está você que não me liga? Meu coração louco de desejos, querendo te encontrar. E eu aqui sozinha junto ao luar, a te desejar. Onde está você? Eu quero te amar. Amar você à luz do luar. Tendo as estrelas pra testemunhar. Onde está você? Não adianta dizer que não. Você é o dono do meu coração. Você é meu tesão, meu amor, minha louca paixão. Do seu olhar e vontade de te encontrar. Essa distância machuca no peito. Onde está você que não me liga? Meu coração louco de desejos, querendo te encontrar. E eu aqui sozinha louca paixão, louca paixão. Eu mostrei o lado romântico, apaixonado da Luna Marcolini, amar a luz do luar. Eu vou dar uma paradinha, daqui a pouquinho a Luna vai passar site, e-mail, telefone, para dizer como é que você faz para contratar o show dela, para levar aí na sua cidade e fazer aquele bailão do jeito que o povo gosta. Volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo a cantora e compositora Luna Marcolini, ela que está lançando o seu segundo CD. Já mostrei uma música dançante e uma música apaixonada. O CD está mais ou menos assim, nesse pique, né, Luna? Tá, mais ou menos no pique mais do dançante aí, que a juventude gosta muito, tem também muito romantismo. Não é muito, mas pelo menos tem um pouquinho aí nesse meio. Tem uma música aí pra mulherada que chama o Derededê, que eu fiz mais voltada pra mulherada. É, que o povo só quer saber de tchere-tchê-tchê, de Derededê, desse barabarabere aí que tá no meio da garotada. Então é como se fosse uma música de protesto que você está fazendo quanto a essa falta de letra da música que esses meninos chamam aí de sertanejo universitário. Eu não tenho nada contra esse movimento dos meninos, eu tenho contra esse nome, porque de sertanejo só tem o chapéu do Sorocaba. Né? Então eu propus no meu programa, eu criei até um quadro chamado A Faculdade da Música, e eu brinco dizendo, atenção menininho dos cabelos arrepiados, vocês vão logo para a sala de aula, vocês não vão formar não. Né? E aí eu trago os mestres da música para ensinar esses meninos a cantar. Como eles fazem uma música de festa, ficaria melhor se eles dessem o nome de som universitário, porque aí eles podem cantar o que eles têm direito de cantar, mas também não precisa ofender a música sertaneja, né? Porque tem hora que tem uns cabras que cantam tão ruim que quando fala sertanejo universitário, eu tenho vontade de quebrar o rádio, né? Então, essa meninada que faz aí o som de festa, eles têm mais é que fazer, são jovens mesmo, não tem compromisso, estão por conta da farra mesmo. Verdade. Mas não bota o sertanejo no meio não, porque nós não temos nada a ver com isso, né? Cada macaco no seu galho, cada né? Cada um no seu quadrado, né, Cleiton? Pois é, aí o Derededê é mais voltado pra mulherada, pra dizer que a gente tá cansado desse tereteté e dessas coisas, porque... Então vamos ver, se você vai explicar esse negócio cantando pra gente, Luna Marcolini, seu novo CD, dela e do Helder Santana, Derededê. Sem rumo, sem direção, juntar a galera, vou fazer batalação. Vou colocar meu salto 15, um short curto e um decotão. Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero saber de tchere tchê tchê. Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero saber de barabarabere. Essa conversa vou mandar se adivinha o quê? Hoje eu quero sair e divertir, virar a noite por aí, sair sem rumo, sem direção, juntar a fazer batalação. Vou colocar meu salto 15, um short curto e um decotão. Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero saber de tchere tchê tchê. Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero saber de barabarabere. Ei, ei. Se me vier com essa conversa, vou mandar se adivinha o quê? Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero saber de tchere tchê tchê. Hoje eu não quero saber de fazer um lelele, eu não quero dessa vou mandar se adivinha o quê? Eu mostrei aí Dedede, o CD novo da Luna Marcolini. Agora, Luna, a vida do artista é engraçado porque o momento mágico do artista é quando ele está em cima do palco. Ali você não tem problema, você esquece de tudo. Ali você está por conta mesmo daquelas pessoas, né? E é o interessante que você joga aquela energia positiva para eles e volta em forma de aplauso, de grito, de manifestações, do brilho do olhar, né? Então esse é o momento mágico da vida do artista. Mas o povo não sabe a dificuldade que a gente tem para chegar em cima do palco. Nossa, Cleiton, é uma dificuldade muito grande. As pessoas, que tem aquele ditado, só veem os goles que eu tomo. Não, só vê os tombos que eu levo, mas não sabe. Não, só vê o tanto de como é que é? Só vê o tanto que eu bebo, não vê os tombos que eu levo. É verdade, é. Né? Então, as pessoas acham que é glamour de você estar lá em cima do palco e mostrando aquele show e tal, mas a gente sofre muito até chegar lá. E é um trabalho duro, né? É muito competitivo. Demais. O espaço é pequeno, tem gente, né? E tem gente que brinca de ser artista, porque tem gente que tem pai rico, entra no meio, aí canta de graça, faz gracinha, né? E quem vive do trabalho mesmo, da música, né? Tem certa dificuldade. Mas também tem uma coisa, né? Quando você sobe em cima do palco, ali vem a gratificação de tudo isso, né? É o carinho do público, deles virem até você pagar pelo seu show, querer comprar os seus CDs, né? Isso é gratificante de você ver o carinho que eles têm por você. Então isso já cobre as dificuldades que você passou para até chegar onde você chegou, né? Bom, Luna, com certeza, né? O pessoal de casa vai estar curioso para estar ouvindo a sua voz. Eu só posso dizer para vocês que a moça é bonita, vai estar aqui a fotografia dela na capa aqui, ó. Tá com um violão no colo aqui, um violão meio guitarrado, né? E aqui na contracapa ela está preparada para a festa junina, de camisa xadrez e tudo, né? É isso aí. Agora, para você saber com quem que eu estou falando, se quiser ver a foto, quer ver o vídeo da Luna Marcolini, tem o site dela, que é o www.lunamarcolini.com. lunamarcolini.com. Você entra lá e que você vai ver, tem tudo a respeito dela lá, né? E tem também o e-mail lunamarcolini@gmail.com, lunamarcolini@gmail.com, e o telefone, Luna, para quem quiser contratar. O telefone de contato vou dar o número TIM, 61-8162-7002, repetindo, 61-8162-7002. Esse é da TIM. Da TIM. E eu também tenho um número claro, que é 61-9334-0051. Eu vou repetir aqui para você anotar com calma aí. O telefone da TIM é o 61-8162-7002. O outro telefone é da Claro, 93-34-0051. 93-34-0051, você fala com o Helder Santana e você vai levar a Luna Marcolini com banda para qualquer lugar do Brasil e vai fazer aquela festa de tirar pica-pau do oco, viu? Chão chega tremendo. Esse pica-pau do oco é seu, Cleiton. Eu até vi essa frase sua no Facebook uma vez, eu ri demais, achei engraçado de ver. Isso é um ditado que tem lá em Minas Gerais, né? Eu sou mineirão do pé rachado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a única música que não é a composição dela no disco, a composição de Uli Raoni e Júnior Rodrigues, e é uma verdade, né? Desde menino que eu escuto falar isso. Quem não chora, não mama. Quem não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê, boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Bebê quer naná, bebê quer papá. Bebê quer naná, bebê quer papá. Bebê quer vovó, bebê quer vovô. Bebê que dormia, bebê chororô. Quem não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora, não mama, não chora, não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora, não mama, não chora, não mama. Faz carinha de bebê. Quem não chora, não mama, não chora, não mama. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Bebê quer naná, bebê quer papá, bebê quer naná, bebê quer papá, bebê quer vovó, bebê quer vovô, bebê que dormia, bebê chororô. Quem não chora não mama, não chora não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora não mama, não chora não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora não mama, não chora não mama, faz carinha de bebê. Quem não chora não mama, não chora não mama, faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Faz carinha de bebê. Eu mostrei aí mais uma faixa do CD novo da Luna Marcolini, Quem Não Chora Não Mama. Ô Luna, eu queria dizer que nós estamos agora brevemente inaugurando lá em Coromandel a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. E vai ser uma rádio forte, porque ela tem uma região estratégica, que é o Alto Paranaíba ali, vizinho de Goiás e do Triângulo Mineiro. Uhum. E a nossa rádio vai pegar em mais de 30 cidades da região, cidades importantes como Monte Carmelo, como Patos de Minas, Patrocínio, né, João Pinheiro, vários lugares, Paracatu, aquela região toda ali, Catalão, né? Nós vamos chegar nessa região toda aí e vamos fazer uma grande festa de inauguração, uma presença já confirmada do Milionário Zé Rico, do Amado Batista, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Márcia Ferreira, Adelson Moura, Bruna Aguiar, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, né? E você também, a Luna Marcolin, também vai estar lá nessa grande festa que nós vamos fazer. Nós vamos anunciar a data aqui. E será uma alegria receber ele, mais um espaço para tocar você e também todos os artistas, porque na nossa rádio nós vamos voltar a fazer um rádio como antigamente. Sim. Quem vai mandar na rádio não vai ser o empresário, nem o artista, nem a gravadora. Quem vai mandar na rádio vai ser o ouvinte. Foi assim que eu aprendi a fazer rádio, né? Eu brinco que a nossa rádio vai estar a serviço da classe artística e não se beneficiando dela, né? Então vou voltar a fazer um rádio que eu fazia no tempo da Rádio Nacional e que eu faço aqui na Rádio Estúdio Brasil e nas centenas de emissoras que transmitem o nosso programa por esse Brasil afora. Eu quero desejar a você muita sorte nesse disco, que você continue aí nessa carreira, que é muito difícil, mas também é muito gratificante, porque a gente recebe o dom de Deus de levar alegria às pessoas, e não tem nada mais sublime do que isso, né? Eu quero agradecer a você também, dizer que vou estar, se Deus quiser, na inauguração da 95,5, né? Isso. Então, vamos estar lá, se Deus quiser, vamos estar lá participando dessa grande festa, da inauguração dessa rádio, e agradecer a você por tudo, pelo convite, né? E é isso. Sucesso pra você, viu? Obrigada, só queria dizer pros ouvintes também que quem quiser baixar as minhas músicas tá no Top Brasil 100, tem vídeos no YouTube. MP3. Entra no Google e bota lá. Que o Luna Marcolini, que já te dá a ficha completa lá, né? Pois é, e a todos vocês, os ouvintes que estão ouvindo, Deus abençoe a cada um e que todos possamos realizar os nossos sonhos com as bênçãos de Deus. Amém. E você, muito, muito obrigado, muito feliz, porque você é uma pessoa muito querida. E apesar da gente não se ver sempre, nem estar sempre junto. Também é uma correria danada, pois né? Pois é. E sucesso para você cada dia mais. Obrigado. Eu vou lá soltar os meninos, porque se eu não for lá, o Zig, que é meu cachorro, não deixa eles ir embora, não. Tem que posar aqui, viu? Deixa sair. Daqui um tiquinho eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Chegar ao Canto da Lua é hoje em dia relativamente fácil, mas ainda assim a melhor maneira é com Antena Web. Aos domingos, pelas 10 da noite, João Silva Ferreira apresenta-lhe Ao Canto da Lua, um espaço com música calma e serena, onde a comunicação não fica de parte. Aliás, bem pelo contrário. Melhor do que ouvir dizer é apenas ouvir para depois dizer. Ao Canto da Lua, aos domingos, às 10 da noite, com João Silva Ferreira, no Canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascida Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia, aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta, entre as 11 e o meio-dia, no Canal 2, da Antena Web. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclérico e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Na próxima semana, dia 24, sábado, tem show de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal. Vai ser uma festa maravilhosa. Quem está cuidando de tudo é o Sardinha, da Sardinha Produções Artísticas. E esse show do Paulo e Paulino foi negociado por intermédio da RBM Música, porque é mais fácil você negociar com a RBM Música do que diretamente com os artistas, porque nós temos uma convivência com eles de mais de 30 anos, né? Então a gente consegue por um preço mais barato do que você conseguiria que fosse tentar uma tratativa direta, né? Então é só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, para você levar na sua cidade não só o de Paulo e Paulino, mas também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Bruna Guiar, Oscar Aninhos do Brasil, cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, no tempo de menino, eu adorava quando a minha mãe fazia uns bolinhos de arroz. Ela botava um queijinho no meio também, porque quando ele fritava, estourava umas bolhazinhas assim, né? É muito fácil de fazer, anote aí. 3 xícaras de chá de arroz cozido, 2 ovos inteiros, 1 xícara de chá de cheiro verde, 1 xícara de chá de cebola picada, sal a gosto, óleo para fritar, e eu acrescentaria um punhadinho de queijo ralado. Mas você não compra o queijo ralado, não. Você pega o queijo, você mesmo rala em casa, viu? Você vai fazer o seguinte, bate a metade do arroz com os ovos ligeiramente no liquidificador e reserve. Numa tigela, você põe a outra metade do arroz com cheiro verde, a cebola picada e o sal. E por último, junte o arroz batido com ovos e mexa bem. Esquente o óleo com a colher de sopa, faça os bolinhos. Antes de você fazer o bolinho, você passa ou margarina, ou manteiga de leite, ou óleo, né? Passa na mão para você fazer, para não grudar na hora que você for enrolar. Tem gente que gosta dele redondinho, tem gente que gosta dele compridinho, né? Aí você deixa o óleo bem quente e com a colher de sopa você vai fazendo os bolinhos, né? E põe para fritar. Aí você pode servir como entrada com shoyu ou molho de pimenta. Você pegou 3 xícaras de chá de arroz cozido, 2 ovos inteiros, 1 xícara de chá de cheiro verde, 1 xícara de chá de cebola picada, sal a gosto e óleo para fritar. Você pega metade do arroz com os ovos e bate ligeiramente no liquidificador e reserva, põe de lado. Numa outra tigela, você põe a outra metade do arroz com o cheiro verde, a cebola picada e o sal. E por último, junte o arroz batido com os ovos e mexa bem. Aí você vai esquentar o óleo, pega uma colher de sopa para servir assim de uma forma, né? Lambuza sua mão de óleo, vai fazendo os bolinhos, espera ficar bem, bem quente. Uma tática que eu uso é o seguinte: eu pego um palito de fósforo e jogo dentro do óleo. Quando o palito acender, está na hora de você botar o bolinho, né? Aí você faz os bolinhos, põe para fritar e você serve como entrada. Agora você tem que fazer assoviando, porque se você não assoviar, você vai comer tudo. Quando terminar de fritar, não tem mais nenhum. Aí você pode botar o molho shoyu ou o molho de pimenta. E vai ficar bom demais da conta. Bom demais da conta, eu vou te contar, rapaz. Programa do Cleiton Guedes, ensinando as mulheres a fazer bolinho frito de arroz. Tem base. Ô, comadre, eu sei que você não tá precisando em casa, o compadre tá bom, Deus tá vendo, né? Mas não custa nada, uma hora pode ter serventia. Pega um papel aí, um lápis. E anota uma receita que o Zé Mulato escreveu e eu gravei essa música. O avô do João, Cleiton Aguiar, receita do Juvenal. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30. A coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra flora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pia ele botou catuaba, raiz de vergateza e cor de jabuticaba. Botou capim garrote, esporão de mandi, dois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, garanto pra vocês. De saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Gente, hoje eu tô com a macaca. Andei por baixo, mas agora eu tô por cima. Eu que andava marcando 12:30. A coisa andou feia, mas agora tá tinindo. Eu apelei pra fora medicinal do velho Juvenal, mestre da homeopatia. Eu que achava que a vida tava acabada, ele me fez uma garrafada e me tirou dessa agonia. Num litrão de pinga ele botou catuaba, raiz de vergateza e flor de jabuticaba. Botou capim garrote, esporão de mandi, dois ovos de codorna e um vergalho de coati. A coisa funcionou, agora é minha vez. De saia eu só perdoo se for padre ou escocês. Hoje eu só perdoo se for padre ou escocês. Aprendeu, comadre? Agora o marido não vai falhar mais, não. Havia essa receita aí. Cleiton Aguiar, receita do Juvenal, para Carmen Souza, de Taiobeiras, Minas Gerais, ela que curte o nosso programa na emissora local. Ô, Carmen, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Ela agora faz parte do Facebook do Cleiton Aguiar. No Cantinho do Rei, eu vou trazer uma gravação de 1988, Roberto Carlos, Eu Sem Você. Eu sem você, não importa o dia, hora e lugar, qualquer coisa é uma razão pra pensar que não posso te esquecer. Eu te amo. Pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, enfim, eu só posso te esperar. Sem você não sei ficar. O meu amor é seu. Quando a primeira estrela, onde eu estiver, pare um pouco pra pensar em mim. dessa estrela vai dizer tudo o que eu senti, tudo o que sonhei por esse amor. Ah, meu amor, se você pudesse ver como estou, a tristeza que comigo ficou, ocupando seu lugar, eu te amo. Volta pra mim, eu te quero como sempre te quis. Eu preciso de você, é difícil te esquecer. O meu amor é seu. Quando a primeira estrela aparecer, onde eu estiver, pare um pouco pra pensar em mim. E o brilho dessa estrela vai dizer tudo o que eu senti, tudo o que eu sonhei por esse amor. Quando a primeira estrela onde eu estiver, pare um pouco pra pensar em mim. Pois o brilho dessa estrela vai dizer tudo o que eu senti, tudo o que sonhei por esse amor. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Eu Sem Você, para o Renato Castelo de Carvalho, meu querido amigo, foi meu chefe de gabinete quando eu fui administrador de Brasília, grande compositor, grande cantor, grande instrumentista. O Renato é um gênio, né? E é meu vizinho aqui também, e gente da melhor qualidade, agora faz parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar, que o Facebook número 1 tá cheio, né? Mas nós abrimos 2, e a hora que encher a gente abre o 3 e vai abrindo, aqui é igual coração de mãe, sempre cabe mais um, né? A Lorota boa de hoje é uma ripadinha do Ticaboclo. Ele tá com preguiça de trabalhar, mas fica me mandando essas histórias aqui, né? Ele disse que tava no enterro, e naquela tristeza danada, uma mulher olhou pro caixão e começou a rir. A outra, assustada, puxou ela para um canto e falou: "Que isso, moça? Você tá rindo no meio do velório?" Ela falou: "Não, eu tô rindo daquele arranjo de flores em forma de coração em cima do caixão." "E daí? Isso é uma homenagem que os médicos amigos estão fazendo para ele, o falecido. Ele era o melhor cardiologista da cidade." E a mulher respondeu: "É por isso mesmo que eu estou rindo. Eu quero ver como é que vai ser quando o meu marido morrer. Ele é o melhor ginecologista da cidade." No lugar do coração vai ter, pois é. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBM Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, mas o tempo passa depressa demais, né? Esse meu programa já é o de número 1350 aqui na Rádio Estúdio Brasil, né? Nessa última etapa do meu trabalho, porque meu trabalho eu passei por vários lugares e eu costumo demorar, né? Quando o trem não dá zebra, eu fico. E já estou aqui, né, há mais de 5 anos, fazendo o programa de número 1350. O tempo passa, rapaz, Ave Maria, né? Um grande abraço para minha amiga jornalista Eliete Ferreira Mouraria, lá de Manga, nas Minas Gerais. Ela agora está trabalhando em Matias Cardoso, está assessorando o prefeito Edmárcio, Edmárcio Moura, né? Edmárcio Moura Leal. Ô Eliete, beijão para você, viu? Ela está sempre ouvindo o nosso programa pela Manga FM. Um abraço para o prefeito Edmárcio Moura Leal. Sorte aí na sua administração, né? Não tá fácil hoje ser prefeito, não. As pessoas precisam ter uma certa compreensão, porque a vida do prefeito ficou difícil. O governo federal foi cada vez mais transferindo responsabilidades para os municípios e diminuindo o dinheiro, aí ficou complicado, né? Tem lugar que se o prefeito não for, como dizia lá na minha terra, não for ganga, não for bicharedo, ele não dá conta não, né? Então a gente tem que, agora, cabe também a população fiscalizar para ver que as coisas estão andando bem direitinho, né? Eu espero qualquer hora dessa, viu, Eliete? Dá um pulo aí nessa região, ver de perto os meus amigos e quem sabe até fazer um show por aí, né? Aniversariando hoje, amanhã e depois, neste final de semana, a minha querida amiga, minha conterrânea Cleide Maria Borges Matias, a Kena Leal, o meu colega lá da Itamix FM, o Luiz Ramos, lá de Itarana, né, que está de aniversário hoje também, ele que faz um programa com mensagens extremamente positivas, de vez em quando eu ouço o programa dele, a Betânia Lima, Davi Lima, Fátima Rodrigues, Rosângela Teodoro da Silva, Iraci Maria, Mara Alves, Sarada, minha irmã, Claire Pereira, ou Clair Pereira, o meu amigo, meu querido amigo e conterrâneo Arquimedes José de Castro, né? Arquimedes, o cabra tá fazendo 70 anos, o Arquimedes foi homenageado naquela música do Goiás, Chapadão, né? A Sueli Colli, o Pereira da Viola, esse grande artista de Minas Gerais, Darlene Ferreira, a minha amiga Selma Paiva, aqui de Brasília, o Bruno Nunes, meu querido amigo daqui de Brasília também, o Guilherme da Sueli, a minha querida amiga Vera Batista, daqui de Brasília, mas está morando lá em Caldas Novas, o Josemar Rodrigues, a Márcia Rodrigues, o meu amigo Rodolfo Nogueira Júnior, aqui de Brasília, a Glória Agapito, Francisco Ferreira, a minha querida amiga Shirley Janis Bertzinger, lá em Wessington, na Suíça. Ô Shirley, um beijão para você, viu? A família dela mora lá em Lima Duarte, nas Minas Gerais, e ela mora na Suíça. O cantor e compositor Rui Barbosa, lá em Caldas Novas, meu amigo. O Gilberto Ferreira, Elaine Cristina Moraes, o meu amigo Flávio Bejar Júnior, a Valéria Garcia, todo mundo aniversariando nesse final de semana, recebendo os votos de muita paz, muita saúde, muita luz. E eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira, que eu homenageie todos os aniversariantes de hoje, trazendo aí o Salmo 77, Consolo nas Horas de Tristeza. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor. Durante a noite levanto as mãos em oração, porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir. Estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço estas perguntas.

Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Lá de Livramento, na Bahia, o Gil Soares Lima me mandou uma mensagem. Cleiton, obrigado por me aceitar. Todos os dias ouvimos o seu programa na Portal FM de Livramento de Nossa Senhora e na Tropicaliente FM de Dom Basílio, na Bahia. Mande um forte abraço a todos nós daqui de Dom Basílio e fique com Deus. Ô Gil, amém, fico vocês com Deus aí também. O Murilo, a turma boa lá da Tropicaliente FM e o pessoal da Portal FM de Livramento de Nossa Senhora, onde graças a Deus nossos programas fazem o maior sucesso, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Lady Lu, Mil Anos. Alô, galera, aqui é a Lady Lu. E agora a gente vai entrar naquele clima romântico e escutar a minha nova música, Mil Anos. Sem medo por mil anos.